do show do José. Queria chamar o meu grande parceiro Marlon Branco. Ele vai fazer uma participação com a gente aqui, vagabundo, Vilmar. Te prepara, rei da tremidinha. Bora! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a canta. Gente, quem vai pro Gorgia hoje, coloca a mãozinha no alto aí, vai. Hoje tem um bom falando no Gorgia. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te. Quem tá aqui é o homem das mídias do Ricardo Multimídia, garoto! Presente, não vai. Alô, Doutor Ru! Olha aquela flechada, garoto! Ai, ai, ai, amor.